Castelo que é o meu bumbo aí não está de sua forração. Não, eu tenho um conjunto. É mesmo? É, eu sou vocalista. Que massa, barato. A gente toca de tudo, desde Santana até o Chicano. A gente gosta de tudo, moro? Ah, isso aqui é coisa que é pesada, malandro. Será que vai dar pra gente decolar? Vai sentir aí a coisa. Tá legal, vamos embora. É, dá só mais um tempinho aí, gente boa. Tá faltando uns bagulhinhos ainda, aí eu volto. Já é jogo rápido, joguinho rápido, né? É Manga Rosa, falou?